Muito bem-vindo, meus amigos da firma. Do lado de cá, quem fala é o Fábio Camatari e este é o 28º podcast do Nerd Corporativo, onde daremos continuidade à saga do Pão com Linguiça, ou seja, a nossa série de artigos semanais, onde nós contamos aqui a sublime tenra trajetória de preparação para a certificação PMP que eu estou realizando. Esta é a quinta e última parte de uma série que pretende ser o menos temporal possível. E, de quebra, ajudar aqueles que querem e pretendem seguir alguma carreira na área de gerenciamento de projetos ou apenas conhecer esta área tão requisitada e que tem muito a oferecer profissionalmente. Recapitulando, já falamos sobre os processos de iniciação, né, de um projeto, abertura, identificação dos interessados, do planejamento e, dentro dele, o escopo, o custo, o tempo, a qualidade, os recursos humanos, a comunicação, os riscos e as partes interessadas. E hoje nós terminaremos com os três últimos grupos de processo, que são a execução, o monitoramento e controle e o encerramento. Portanto, meus amigos, vamos então ao podcast. Execução. A gente entende por execução de um projeto justamente onde as coisas são executadas, né? São onde os processos para concluir o trabalho, que foi definido no plano de gerenciamento, vai ser executado, né? E qual o papel do gerente de projetos nessa fase? Bom, ele não é um cara obrigatoriamente ou necessariamente o executor. Ele é o cara que facilita o trabalho da equipe, integra as várias ações que estão acontecendo simultaneamente, orienta o desempenho das atividades planejadas e gerencia as atividades técnicas. O papel do gerente de projetos não é apagar incêndios, e sim evitá-los. Ok, então, a respeito da integração, o nosso processo de integração dentro da execução, qual que é o papel dele? Seria orientar e gerenciar o trabalho do projeto. O plano de gerenciamento do projeto reflete a metodologia a ser adotada no projeto, isto é, a regra do jogo. As linhas de base servem como referência para a medição desse desempenho do projeto. Beleza, mas e se eu precisar sair da linha de base? Eu tenho que abrir as solicitações de mudança e elas serem aprovadas. Essas ações são corretivas, preventivas, pode ser um reparo de defeito, uma atualização ou outra mudança aí qualquer no processo, enfim, do projeto. Quando a gente tem vários modelos aí de solicitação de mudança, mas assim, importante saber é que as ações tomadas têm que ter foco no desempenho ou na melhoria do desempenho do projeto. Tem que ser sempre aprovada, certo? Por exemplo, um defeito descoberto exige um reparo no defeito que, por consequência, leva o controle integrado da mudança e a mudança é aprovada ou não, o defeito é reparado e o defeito é validado. Simples assim. Agora, quanto à entrega dos dados de desempenho do trabalho e as solicitações de mudança? Bom, no decorrer do processo, né, que é iterativo, como a gente já disse anteriormente, é iterativo porque eu retroalimento ele com informações sempre na vida do projeto, né, os dados de desempenho do trabalho, quer dizer, as observações e medições em estado bruto identificados durante a execução das atividades, são coletados. As mudanças podem ser solicitadas, como eu falei, as ações corretivas, preventivas, reparos, né, que foram aprovados e aí são implementados. Quanto à garantia da qualidade? Bom, realizar a garantia da qualidade é um processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle da qualidade para garantir, né, que sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais apropriados. Qual que é o objetivo desse processo? É verificar mesmo e assegurar que os padrões e os objetivos do projeto vão ser atendidos. Então, verificar se os processos que a gente delimitou vão ser seguidos. Não tem foco na entrega, ele tem foco no processo. A melhoria contínua dos processos reduz desperdício e elimina atividades que não agregam valor, que a gente vai ver mais para frente. Pode recomendar ainda mudanças nos padrões. Quais seriam essas ferramentas para fazer o gerenciamento do controle da qualidade? Meu amigo, todas as ferramentas de qualidade em si. Aqueles gráficos de controle, diagramas, diagramas de árvore, de afinidade, enfim, tudo aquilo que a gente já citou. Na parte de planejamento, você usa também para fazer na parte de qualidade. Planejamento, cara, nos episódios anteriores, vale, né, fazer o download e ouvir. As auditorias de qualidade. Bom, meus amigos, serve para verificar se o projeto está sendo executado de acordo com as políticas e procedimentos, né? Pode ser executado por auditores internos ou externos e confirmam também as solicitações de mudança, ações corretivas, reparos, né, os reparos de defeitos, as ações preventivas que foram aprovadas e implementadas. Também serve para analisar o processo, identificar as melhorias, eliminar problemas, enfim, a chegar na causa raiz que pode determinar alguns problemas e tratar eles aí de uma forma mais eficaz. Com relação aos recursos humanos dentro da execução, os membros da equipe, né, as pessoas que vão trabalhar no projeto, têm que ser definidos antecipadamente. Quando que isso tem que ocorrer? Quando tem uma indicação do cliente ou uma necessidade de conhecimento específico. É onde eu vou montar o time de trabalho. Envolve também a negociação desses recursos, que tem que ser geralmente com gerentes funcionais ou de outras equipes de gerenciamento de projeto da organização, né? Importante, tem que o gerente de projetos tem que ter a capacidade de influenciar outras pessoas também. Agora, e se essas pessoas não estiverem dentro da sua empresa, do seu time? Eu tenho que contratar um recurso externo, de repente, para fazer uma atividade específica. Então, nós vamos entrar na área dos contratos. Eu posso ter equipes virtuais? Sim, eu posso ser um gerente de projeto com minha equipe na Rússia, no Japão, na Noruega, na Nova Zelândia, enfim, em qualquer lugar que tenha essas equipes, eu posso hoje em dia agir remotamente, sem problema nenhum. Só tem que prestar atenção no fuso horário, senão você está ferrado, meu amigo. Óbvio, nem toda equipe está pronta para o seu projeto e você precisa então desenvolver ela, né? Desenvolver é mapear as habilidades interpessoais. Por exemplo, soft skills como processo decisório, influência, comunicação, liderança, motivação, o desenvolvimento de equipe, negociação, conhecimento político e cultural das empresas. Então, eu tenho que, para promover esse desenvolvimento, eu tenho que muitas vezes fazer treinamentos, capacitar essa equipe mesmo. E aí, aumentar essa coesão delas, vão trabalhar melhores junto. Enfim, engajamento. Todas as atividades de trabalho em grupo têm como foco, né, engajar essa equipe. Mas não se esqueça, né, de reconhecer. Promover o reconhecimento, distribuir as recompensas, né, são fatores motivadores que você pode escolher o que melhor se enquadra aí na sua política de trabalho e explorar. Hoje em dia tem várias vertentes, inclusive aqui neste blog, nosso site Nerd Corporativo. Se você colocar lá motivação no campo de busca ou nas tags na coluna lateral, você vai achar um monte de artigo a respeito. Vale o clique. Mas voltando no desenvolvimento da equipe, então você tem que, no final das contas, preparar o seu time para quê? Executar bem aquelas atividades que foram definidas no escopo do seu projeto. Agora, partindo, meus amigos, não, falta uma coisa, para o gerenciamento de conflitos. O gerente do projeto, ele tem que sim ser um bom gestor de conflitos. Pode ser problemas de ego, pode ser problemas de regras básicas de equipe, né? Que podem aí dissolver um time, né, sendo mais drástico, ou, né, pode até atrapalhar algumas atividades que você tem delimitadas, digamos assim, que exigem interfaces entre outros membros da equipe ou da equipe com outras pessoas da empresa, do cliente. Eu lembrei disso porque o próximo passo é falar das comunicações, e comunicação, né, pode ser um fator de conflito entre as partes. Agora, como que eu gerencio a comunicação dentro de um projeto na fase de execução? Ela tem que ser eficaz. A distribuição de informação tem que ser eficaz. Por exemplo, eu tenho que prestar bem atenção nos modelos emissor-receptor, na escolha dos meios de comunicação, no estilo de redação que eu estou usando, né? Como que eu vou gerenciar uma reunião, nas técnicas de apresentação, de facilitação, né? Então, fica esperto na comunicação. A Rita, nossa amiga Rita, lá do nosso livro famoso de gerenciamento de projetos, ela fala que o principal fator de sucesso é uma comunicação eficaz. E, saindo das comunicações, nós vamos entrar nas aquisições. Nessa fase, eu também tenho aquisições, eu também trabalho no campo das aquisições. Planejando elas? Pode ser que sim, mas é aqui que aquilo que eu adquiri vai ser executado. Então, eu posso ter reuniões com as empresas que participaram dos processos, eu tenho avaliação de propostas no começo da execução, posso estar avaliando as propostas do pessoal que participaram do planejamento, né? Eu posso fazer a minha fase de estimativas, né? Avaliar os custos, os impactos dos custos, e sim, posso fazer publicidade para atrair mais fornecedores, né? Para o meu projeto. Se eu estou fazendo um negócio muito grande e que de repente está faltando times interessados, eu boto uma campanha na televisão para chamar a gente, né? Para captar recursos, captar propostas para o meu projeto. E aí, a partir daí, desenvolver técnicas analíticas, as melhores que você tiver em mãos. Se você não tiver, tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada para pegar. E aí, meu amigo, participar e partir para as negociações, as aquisições, né? O gerente do projeto não pode ser um negociador do contrato, mas deve estar envolvido para os esclarecimentos técnicos junto da equipe. Não é você que assina o contrato, mas é você que vai influenciar que ele seja bem feito. Alguns assuntos que a gente pode tratar na negociação: responsabilidades, autoridade, as leis aplicáveis, a abordagem do gerenciamento, né? Quem manda em quem. Quem obedece quem, o financiamento, o preço, os cronogramas e os critérios para aceitação. Não se esqueça jamais. Enfim, é nessa fase que nós temos os acordos. Para fechar a parte de execução, a gente tem as partes interessadas. E é aqui que eu tenho que gerenciar o engajamento dessas partes. Eu tenho que o plano de gerenciamento das partes interessadas é a principal entrada desse processo, né, de partes interessadas. Ele vai dizer para a gente como as várias partes interessadas podem ser melhor envolvidas no projeto. Isso inclui, mas não se limita, né, às principais partes, as partes, definição das partes e o seu nível de apoio, os critérios de classificação das partes interessadas, a matriz de análise das partes interessadas que você já fez lá no planejamento. É importante destacar quais são as habilidades interpessoais para ter o engajamento do time. Para quê? Para estabelecer confiança, resolver bem os conflitos. Você tem que ter uma escuta ativa, estar tá bem ligado no que está acontecendo. E, principalmente, superação da resistência à mudança, sua e do time. Que habilidades de gerenciamento tem que ter? Tem que facilitar o consenso da direção dos objetivos do projeto. Tem que influenciar as pessoas para apoiar o seu projeto. As pessoas têm que querer estar nele e tocar ele adiante. Tem que negociar os acordos para satisfazer as necessidades do projeto e modificar o comportamento da organização para aceitar os resultados do projeto. Muitas vezes tem que fazer isso, meu amigo. Tá legal? E jamais se esqueça de registrar tudo isso e manter nos seus ativos organizacionais do projeto e, por consequência, da empresa ou da sua empresa. Beleza? Vamos para uma rápida melodia, vamos tomar uma água e nós voltamos já! Hey, where did we go? Days when the rains came, down in the hollow, playing a new game, laughing. Skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl, and you, my And whatever happened to Tuesday, it's so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muito bem, meus amigos. Monitoramento e controle. Nós estamos na reta final aí do nosso gerenciamento de um grande projeto e já fizemos toda a parte de execução. Como nós falamos no capítulo, no episódio anterior, e hoje nós vamos falar de monitoramento, quer dizer, a coisa já está rodando e agora eu vou pegar informações e alimentar o meu sistema. Os processos de monitoramento e controle visam medir os resultados, acompanhar, analisar, organizar o progresso e o desempenho de um projeto, agir e gerenciar as mudanças de um projeto também. Então, eu tenho também aquele monte de entradas, ferramentas e saídas. E as entradas, óbvio, são todos os planos que eu tive até agora do projeto, as previsões de cronograma e custo, porque eu estou monitorando, a coisa está andando, né? Então, o processo de monitoramento, ele começa lá no planejamento, lá no início do projeto. Depois que eu abro ele, eu já começo a monitorar. Porque dentro do planejamento eu tenho escopos, eu tenho as aquisições que eu vou fazendo, atividades que eu estou planejando, mas que já começam a ser executadas, eu tenho que monitorar o tempo delas. Em si, ele é um grande processo. Como isso? Bom, a gente costuma usar esse monitoramento para fazer para as previsões. Né? Eu pego a linha de base, que é o previsto, e fico sempre comparando com o real, com aquilo que está acontecendo. E essa linha de base, ela tem, não é só de tempo. Eu vou analisar os desvios, que são, e por consequência, seus impactos e as projeções. Eu vou analisar o presente para ter as previsões do futuro. Vou fazer o aceite ou as rejeições. Né, dos resultados, o fornecimento das informações para suportar os relatórios de status, progresso e previsão, e identificar os novos riscos e monitorar os riscos existentes, assim como as mudanças que vão sendo necessárias, né, para fazer aí no percurso. Hoje mesmo, enquanto eu gravo no meu atual projeto, adivinhe, tive que gerenciar uma grande mudança que teve impacto em tempo, custo, em todas as áreas. Ele tem que ser rápido, assertivo e o mais amplo na hora de monitorar e de verificar o que está acontecendo com o projeto quando ocorre uma mudança. Então, monitoramento e controle, você tem que fazer isso. Agir para manter o projeto nos trilhos. As ferramentas que a gente costuma usar, né, para fazer a parte de integração desse monitoramento e controle, E a gente usa, ó, de novo, né, as opiniões especializadas, as técnicas analíticas, sistema de informação de gerenciamento do projeto, as reuniões, enfim, não tem nada de novo com relação ao que você já está fazendo. A única coisa é que manter vivo a integração, que é a mãezona das pequenas atividades desse grupo de processo, prega basicamente que você tem que analisar aquilo que está acontecendo com os meios de comunicação e registro que você tem, analisar e reaplicar, né? Manter os documentos vivos de uma tal forma que o projeto continue nos trilhos e, né, dentro o mais próximo possível da sua baseline, da sua linha de base. É nessa fase que nós temos os relatórios de desempenho do trabalho, seja ele de qualquer área que você está fazendo. Pode ser um relatório de campo, um relatório técnico, enfim. Nós temos o controle integrado das mudanças. Dificilmente um projeto não sofre mudanças, né? Portanto, todo projeto deve ter um controle de mudanças. E aí você escolhe o jeito que você quer registrar. Mas o importante é que as mudanças podem requerer ajustes no plano, naquele plano de gerenciamento do projeto, e você tem que estar preparado para ele, né? Por isso é importante definir um sistema de gerenciamento, né, de configuração para essa mudança. Ó, quando acontecer uma mudança, eu tenho que, né, fazer tal coisa. Quando eu tiver que mudar uma configuração, eu tenho que fazer outra. Enfim. Bom, mas o que seria então o controle da configuração? A configuração, né, foca nas especificações das entregas e dos processos, né? Algumas atividades são necessárias para analisar, para fazer essa análise. Por exemplo, a identificação da configuração. O meu carro tem 4 rodas. E ó, o cliente falou que tem que ter 3 rodas. Pô, estou mudando a configuração do carro. Eu tenho que registrar a situação da configuração. Ah, ele está pedindo com 3 rodas porque mudou o cenário do mercado, ou ele quer, mudou alguma coisa lá dentro, né, do desejo, do escopo dele, que tem que mudar a configuração do produto final. Ou eu tenho que fazer uma verificação e auditar essa configuração. Será que essa configuração nova atende requisitos? Ainda é legal? É viável? Enfim. Já o controle da mudança foca na identificação, na documentação e na aprovação ou rejeição das mudanças nos documentos, nas entregas ou nas linhas de base do projeto. Então, o controle da configuração é mais focado no produto, naquilo que eu entrego. O controle da mudança, ele é focado no projeto em si, no ciclo de vida do projeto. E como que eu faço isso? De novo, né? Reuniões, ferramentas de controle, enfim, aquelas que você determinar. Quanto às reuniões de controle de mudança, vale alguns pitacos aqui. Primeiro, que muitos projetos têm um CCM, que é o Comitê de Controle de Mudanças, né, que serve, é um grupo, né, que serve para aprovar, para lidar com as aprovações de mudanças que você tem. Geralmente, os participantes desse comitê são o gerente do projeto, óbvio, o cliente, o patrocinador, os gerentes funcionais, o PMO e os especialistas, né? É solicitada a atuação e o fornecimento da opinião especializada das partes interessadas no Comitê de Segurança. Então, todo mundo opina. E as ferramentas de controle de mudança são usadas para gerenciar a solicitação de mudança e as suas decisões. Então, é importante de tudo isso, meus amigos, o registro devido dessas informações. Não mude de cabeça, porque lá na frente você vai ser cobrado por isso. Por que gastou mais, gastou menos, por que mudou, enfim. Porque atrasou, porque foi para frente. Já as solicitações de mudanças aprovadas têm que ser registradas, né, e devem orientar o projeto a partir daí. Então tem que ser bem documentado. Enfim, você vai documentado e bem claro, o mais claro possível. Outra parte, saindo agora da integração, é o escopo. Eu estou monitorando o escopo. Então, eu vou fazendo validações de escopo durante o projeto, de forma, né, a aceitar as entregas que vão sendo concluídas. O objetivo é determinar se o trabalho e as entregas atendem aos requisitos e aos critérios de aceitação. E aí eu vou fazendo revisões, auditorias ou homologações. As atividades que eu desempenho geralmente são três. São medições, né? Eu vou medir, examinar e verificar. Eu vou focar nas entregas aceitas. O foco aqui é na aceitação formal pelo cliente ou patrocinador. Porque se não houver aceitação, as mudanças podem ser solicitadas, aquelas que a gente falou agorinha de pouco. O importante é ter claros os critérios de aceitação. Tem que ser muito bem definido, né? Se tem alguma performance, se tem algum valor, enfim. Você tem que ter o destino do seu entregável, tem que ter muito bem desenhado para ser comparado depois com aquilo que você está entregando. Como é que eu analiso variações durante o controle do escopo? Bom, primeiro eu tenho uma linha de base do escopo, né? Tudo aquilo que eu tenho que está lá entregando. Eu tenho também a determinação de causas e grau de divergências, e a partir daí as decisões, ações para corrigir, para prevenir ou, no caso, se for o caso, tolerar. Quanto às informações sobre desempenho do trabalho, né, elas são informações relacionadas e contextualizadas sobre o desempenho do escopo em comparação à linha de base do escopo. Né, fornece a base para tomar decisões no projeto. Se eu controlo o escopo, eu também controlo o tempo, controlo o cronograma. E a partir daí, a gente já falou bastante da parte de cronograma, né? Basicamente, você pega a sua ferramenta de planejamento e vai bem regularmente fazendo medições de tempo para medir, né? Obviamente, comparar e analisar o desempenho do cronograma. De novo, se houver uma variação, decidir se exige, né, ações corretivas ou não. Algumas técnicas, por exemplo, você tem análise de tendências, os métodos do caminho crítico, o método da corrente crítica, né, o gerenciamento do valor agregado. Tudo isso a gente já conversou e o Google pode te ajudar a mostrar vários exemplos disso, né? É só escrever lá, método de caminho crítico, método de corrente crítica. Você vai ver vários exemplos disso aí. Quais são as informações sobre o desempenho do trabalho, né, e previsões de cronograma que eu tenho que obter? Primeiro são as informações de desempenho propriamente ditas. Depois, as previsões do cronograma, dadas por estimativas ou prognósticos que eu possa fazer, desde que estejam atualizados. E documentos do projeto, os dados do cronograma, o cronograma, os registros dos riscos, importante nessa fase também, os riscos continuam sendo alimentados ali. A gente vai falar disso mais um pouquinho adiante. Para fechar a tríplice coroa, né, de monitoramento, eu tenho que monitorar os custos. É o processo, né, onde eu vou correlacionar o andamento das atividades com aquilo que eu estou gastando, certo? Eu vou medir o valor agregado, enfim, eu vou estabelecer fórmulas, né, para medir esse progresso do projeto, que geralmente são expressos em percentual completo. E alguns indicadores, por exemplo, indicadores de progresso, indicadores de variação, indicadores de desempenho, enfim. Dentro dos valores, né, do gerenciamento dos valores que eu vou analisar, que eu vou monitorar, né, no gerenciamento do valor agregado, que é esse que a gente está falando, eu posso ter o valor, eu vou medir o valor planejado e o custo real. O valor planejado é o custo orçado lá na fase de planejamento, né? O que deveríamos ter feito até o momento no trabalho no valor de X, e isso só pode mudar quando a linha de base de custo é alterada e validada, contra o custo real, que é o custo do trabalho que já foi realizado, que é gastamos até o momento X para fazer o trabalho realizado. Quanto aos indicadores de progresso do custo, eu tenho o valor agregado, que é o custo orçado do trabalho realizado. Portanto, o trabalho realizado até o momento tem o valor orçado de X e o trabalho realizado agregou X no orçamento. Ou o orçamento no término, que é o custo total orçado no trabalho planejado, né? O ponto final da linha de base de referência do projeto. O valor acumulado, né, do VP, do valor planejado, ao final do projeto. Quanto aos indicadores, ainda tem os indicadores de variação, que são a variação de custo, que é o valor agregado menos o custo real, para falar que se está acima ou abaixo do orçamento, e a variação de prazos, que é a variação do valor agregado, né? Valor agregado menos o valor previsto, planejado. Ainda nos indicadores de desempenho de custo, a gente mede o índice de desempenho de custo, que é o valor agregado dividido pelo custo real. Porque estamos, por exemplo, estamos agregando X reais de cada R$ 1 investido nesse projeto. Assim como eu tenho o índice de desempenho de prazos, que é o valor agregado dividido pelo valor planejado. Estamos progredindo a X% no ritmo planejado. E aí, Você entra na nossa amiga Curva S, que também, digitando no Google aí rapidamente, você vai ver dezenas de modelos e exemplos de Curva S e como ilustrar ela aí muito bem. Já que no podcast a gente não tem ilustração, você pode, enquanto ouve, dar uma pesquisada, dar uma googada aí que você vai conseguir. Fechado o monitoramento dos custos, a gente vai monitorar agora e controlar a qualidade. Bom, a qualidade aqui, a gente vai sempre validar o escopo versus a qualidade. Validar o escopo do projeto trata da aceitação das entregas, que são feitas junto ao cliente e ele assina. Controlar a qualidade trata do atendimento dos requisitos de qualidade especificados para a entrega, que é feito por uma equipe, unidade ou departamento. Então, validar o escopo está relacionado ao cliente. O cliente valida o escopo, ele aceita a entrega. Controlar a qualidade está relacionado com a equipe ou um departamento, uma unidade de trabalho do projeto. Vamos explicar mais. Bom, medições de controle de qualidade são resultados das atividades de controle de qualidade. Mudanças validadas vêm de itens alterados ou reparados que são inspecionados. As entregas verificadas serão uma entrada para um processo de validação do escopo. Opa, estou falando de escopo agora de novo, né? Então, se eu vou monitorando o escopo, vou controlando ele, também eu vou aceitando ele parte a parte. Eu entrego ele de uma vez, certo? Qualidade, então, são esses dois pontos. Aquilo que é aceito pelo cliente é o escopo, aquilo que é relacionado ao projeto, o cliente aceita, aquilo que é relacionado ao produto, o time entrega a qualidade. E vamos então para as comunicações, o controle das comunicações, que é extremamente importante e é onde você vai gastar muito tempo de monitoramento comunicando. Tem segredo? Não tem segredo nenhum, né? As informações sobre o desempenho do trabalho, sobre a situação e o progresso do projeto, devem ser devidamente registradas durante um projeto. E principalmente, ele deve ocorrer a atualização dos documentos dos projetos, que são o quê? As revisões, né, de riscos, por exemplo, as previsões de custo e cronograma, os relatórios de desempenho, o registro das questões, as pendências, enfim. Ainda sobre riscos, a gente já falou ele em alguns monitoramentos aqui. Então, se eu estou falando, acabei de falar das comunicações e que o registro de riscos é importante, é óbvio que durante a vida do projeto o controle dos riscos é um processo contínuo e a gente deve sempre questionar, primeiro, se as premissas continuam válidas. Importantíssimo isso. E se eu tenho tendências de um risco? Eu tenho que enxergar sinais. De repente, uma atividade que não tinha risco passa a ter, e o quanto antes eu antever isso é essencial para o controle do projeto em si, para manter o projeto na linha. Se as políticas e procedimentos de risco estão sendo seguidas, é nesse momento, né, de controle que você vai saber. Se as reservas de contingência estão adequadas, é aqui que você vai sentir na pele. Você tem que escolher as estratégias alternativas, a execução do plano alternativo ou de contingência. Então, aquilo que eu disse lá no começo, ah, tal coisa vai ser um risco, estou executando, o risco vai acontecer, está na iminência de acontecer. Nesse momento de monitoramento, eu só vou enxergar que ele está na hora de acontecer, que está próximo, se eu estiver controlando. Se eu escrever um documento, largar ele numa pasta e nunca mais abrir, ele pode estar na iminência de acontecer e babau, aconteceu, virou problema. Risco não controlado vira problema. Eu tenho que reavaliar os riscos. De repente, um risco que eu classifiquei como alto, eu já fiz, executei um plano e o risco abaixou. Então, os riscos identificados devem ser reavaliados frequentemente. E, principal, ele tem que ser encerrado, né, quando eles são batidos, né, quando eles são já ficam desatualizados. E óbvio que eu tenho que identificar novos riscos, não é porque você trabalhou lá no planejamento no começo do projeto que não vai acontecer mais risco. Então, estipule uma regularidade para fazer essas verificações. Faça auditorias de riscos, reúna o time, reúna a equipe, faça essas rodadas, né, de verificação e documentação da eficácia das respostas dos riscos. Analise as reservas, veja se aquela contingência continua condizente com aquilo que o seu projeto prevê. De repente você colocou uma contingência alta e já passou da época de usar aquilo, e você pode revalidar, ou ao contrário, você vai ter que usar mais e ela está pequena para aquilo. Então, extremamente importante, o documento de análise de riscos é um documento extremamente vivo durante o projeto. Daí, meus amigos, está quase acabando o nosso grupo de processos de monitoramento e controle. Sinal disso é que eu vou mexer agora com as aquisições. Pô, Fábio, mas eu estou adquirindo mais coisas? Até pode estar adquirindo mais coisas, mas o muito importante é que as aquisições feitas no planejamento e na execução devem começar a ser encerradas. Antes de encerrar, eu tenho que analisar se essas aquisições foram bem entregues, certo? Então, durante a administração de um contrato, por exemplo, eu tenho que revisar o custo, né, enviado pelo fornecedor. Tenho que considerar as implicações legais e as ações cabíveis. Implementar o controle das mudanças, verificar a documentação, disseminar as informações sobre o andamento do contrato e as mudanças solicitadas às partes interessadas, autorizar pagamentos, revisar e monitorar a performance, conduzir reuniões com os fornecedores e verificar o escopo do projeto e do contrato, e aí monitorar novos riscos. Então, meus amigos, a análise de desempenho das aquisições verifica o desempenho do fornecedor com relação ao escopo do projeto, a qualidade, o custo, o prazo. Essa análise é feita através de relatórios preparados pelo próprio fornecedor, por inspeções e por auditorias feitas pelo comprador durante a execução do trabalho. O objetivo é identificar falhas ou sucessos, né, recomendações corretivas e preventivas, e solicitar mudanças formais no contrato. Finalizando esse grupo de processos que olha o projeto inteiro, né, como um todo, do começo ao fim, a gente tem a administração e o controle das partes interessadas. E aí, tem um grande recado. O monitoramento e o controle das partes interessadas visa manter elas engajadas do começo ao fim do projeto. Não só motivadas, mas engajadas mesmo, certo? O pessoal que tem que estar ali, presente, participativo. Sem engajamento, não vai ter comunicação, por mais que comunicação seja importante. As pessoas que estão no seu projeto têm que permanecer constantemente engajadas. Ok, meus amigos? Vamos para uma rápida pausa aqui. Estamos com quase aí mais de 20 minutos ouvindo sem parar. A gente encerra aqui o grupo de processos de monitoramento, de controle. Fazemos uma rápida pausa, vai tomar uma água, né? Dá uma relaxada com a próxima grande melodia que nós especialmente separamos para você. E a gente volta já. Like Ronnie Van Zant said, turn it up. Southland, I miss our family once again. And I got swampers. They've been known to pick us all in two. Lord, they get me off so much. They pick me up when I'm feeling blue. Now, how about you? Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Muito bem, meus amigos, é derradeiro, estamos chegando ao final do último episódio do Pão com Linguiça, da nossa saga do Pão com Linguiça, e o último grande, mas não tão grande, mas o último grupo de processos que a gente vai falar são os processos de encerramento. Ah, projeto não se encerra, se abandona, né? Muita gente já ouviu falar isso. Não. Um projeto bem feito, ele tem que ser bem encerrado, sim senhor. E dentro desse processo de encerramento, eu tenho que encerrar o projeto ou as fases, né, fazer encerramentos de fases de um projeto e encerrar as aquisições. É, comprou, instalou, fez tudo, tem que pagar, meu irmão. Então, esse grupo de processos de encerramento, né, visa finalizar todas as atividades dos processos de gerenciamento de projeto, concluindo formalmente o projeto, fase ou obrigações contratuais. Consiste em finalizar todas as atividades, beleza, todos os grupos de processos de gerenciamento de projeto. Então, portanto, meus companheiros, o projeto não termina até que a entrega, né, até com a entrega do produto em si. A parte do cliente até pode acabar, mas tem mais coisa para acontecer, né? A passagem do produto, do projeto para os processos operacionais também é importante. A avaliação se o projeto avança para a próxima fase, se você estiver encerrando fases e não o projeto em si. Você tem a finalização administrativa e contratual. A consolidação das lições aprendidas. E aqui a gente abre um parênteses. As lições aprendidas, elas têm que estar... Né, também, durante o monitoramento, eu vou registrando elas, vou aumentando a documentação de projeto, vou registrando as lições aprendidas. Lá no final, eu vou consolidar, vamos ver o que, que a gente aprendeu desse projeto, e isso já está registrado. Não vamos cair no erro de registrar as lições lá no final, porque... com certeza, informações importantíssimas vão ser perdidas. E a sua memória, meu amigo, não é tão fiel assim, vai te trair com detalhes. Nós vamos também avaliar os resultados e os processos. Aquilo, os resultados obtidos foram satisfatórios? Os processos que eu usei são pertinentes? Foram bons processos? Eu posso melhorar? É. E daí... eu tenho que liberar os recursos que ainda não foram liberados, desmobilizar as equipes, né, se for falando de recursos humanos, ou acertar fiz uma reserva de dinheiro, agora não vou usar toda ela, eu vou liberar esse dinheiro que a controladoria está me perguntando se eu vou usar ou não. Enfim, eu vou ajustar o custo do projeto. A integração também olha para a parte final do projeto. Os processos de integração, eles formalizam a entrega do produto e do projeto. Né? Onde faz, é ela que faz a passagem dos produtos, serviços, resultados do projeto para a próxima fase, se for um projeto maior, ou para os processos operacionais, para a equipe de pós-venda, enfim, para quem vai cuidar do projeto depois que você sai dele. As lições aprendidas, como eu tinha dito, né, são consolidadas. certo? No final, mas registradas durante o projeto. E ele só acaba quando ele. Só acaba quando termina, já diria Vicente Mateus. E sem lições aprendidas, não há melhoria contínua. Ok, aí, o que, que eu faço? Chamo o pessoal para uma festa? Churrasco. Churrasco de final de projeto. Pô, beleza, é nessa hora que a gente vai encerrar o projeto. Não, comemorar faz parte também e é importante, né? Ajuda no engajamento das pessoas para o próximo projeto. Afinal, pô, seria muito legal ouvir das pessoas que trabalharam nele, ouvir delas, de repente, ah, puxa, eu gostei, quando vai ser o próximo projeto? Quero trabalhar contigo, o trabalho foi bem feito, gostaria de continuar trabalhando em projeto. Isso é muito satisfatório, é muito importante ter esse tipo de feedback. Portanto, uma reunião de encerramento, ela deve ser sim agendada, né? É lá que você vai ter o feedback sobre, vai receber e dar feedback sobre o desempenho da equipe, vai discutir, né, as lições aprendidas, vai trocar experiências boas e ruins, avaliar o final do projeto, se a margem daquele projeto se envolver a venda ou se o produto teve uma boa aceitação, né? Vai fortalecer o espírito de equipe da equipe que você juntou para fazer o seu trabalho e, enfim, liberar eles para suas atividades de rotina, dependendo da matriz que você trabalha, ou para o próximo projeto, se você trabalha numa matriz projetizada. Importante, você, gerente do projeto, é o guardião, é um dos, mas o principal guardião, do acervo do projeto. Então, tá lá, conjunto completo dos registros do projeto, que é o Project Charter, o plano do projeto, os contratos, os dados históricos, os relatórios de desempenho, os documentos aprovados, atas de reunião, lições aprendidas, enfim, todos os registros que passaram por você têm que estar disponíveis para consultas, principalmente de outros projetos ou de outros gerentes de projeto. Para fechar a fatura, né, o finalzinho do projeto, tem que ter uma aceitação formal e a entrega de um produto, serviço ou resultado. Inclui, então, um relatório final do projeto, que pode ser, né, um esforço longo e trabalhoso se você não começar a trabalhar nesse relatório já durante o monitoramento dele. Não deixa para redigir ele no final, que vai ser muito mais doloroso. E após esse aceite formal do produto, né, tem que ter uma confirmação através desse documento, de um documento formal, para, né, declarar que o contrato realmente terminou, que foi encerrado. E pode acontecer durante o ciclo de vida do projeto, assim como o objeto do contrato é concluído. Posso ter por partes também. Posso ter auditorias? É importante ter auditorias das aquisições. Eu tenho que analisar os processos de aquisição para identificar as falhas no processo e poder melhorar, negociar melhor depois. E aí, quando as aquisições são encerradas, eu tenho que emitir um aviso formal por escrito de encerramento do contrato. Os requisitos para o encerramento formal são definidos no contrato e também devem constar no plano de gerenciamento das aquisições. A rescisão de um contrato é um caso especial de encerramento, né? Acordo mútuo ou por descumprimento das obrigações, né, por uma das partes, ele deve ser registrado. Às vezes o projeto acaba acabando, né? Porque ficou insustentável seguir com ele e você tem que rescindir o contrato. Simplesmente assim. E aí o que você faz? Simplesmente abandona? Não. Você tem que registrar isso para não dar chabu depois que você recebeu a comunicação. Então, faça bem feito, encerre bem feito para você não ter dor de cabeça depois. Muito bem, meus amigos. Eu queria agradecer vocês pela grande paciência, a ideia de fazer essa compilação de episódios do Pão com Linguiça, da saga do PL, do Project Leader, do gerente de projetos, era ao me auxiliar na caminhada dos estudos para o PMP. Também é uma prática que pode ser feita para qualquer outro tipo de estudo que você esteja fazendo, né? Estudar, falar, gravar, porque te auxilia ao preencher espaços vazios, por exemplo, dirigindo no trânsito, e nada mais justo que disponibilizar esse conhecimento que eu estou revisando, que eu estou adquirindo, disponibilizar para vocês, porque é assim que funciona a vida do comunicador, gerar conteúdo. Se ele vai ser relevante ou não, você que vai julgar. O importante é que ele foi feito com muito carinho, com muita dedicação por essas semanas, e prometo que nos próximos nós falaremos dos resultados, se deu certo ou não. E, enfim, nos próximos meses também vão trazer convidados para voltar no assunto e ampliar esse portfólio chamado gerenciamento de projetos. A todos que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Lembrando, os links para os episódios anteriores estão nesse post. Vamos fazer um compilado também para você divulgar para os seus amigos. Divulgue, por favor. E lembrando, óbvio, recadinho de sempre, nossas redes sociais. Escolha a sua rede social predileta, escreva Nerd Corporativo, seremos nós que vamos aparecer. Siga-nos, não perca nossas atualizações. A partir da próxima semana, nosso conteúdo nerd normal volta e as maluquices das empresas também. Tenham um ótimo final de semana e que a força esteja com vocês. Bam, boom.